Thank you. Lavoura, tá 3170. 3170, via chegada voo médio 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 06. Podemos voar, foi só o TAP? Autorizar, direto TAP, então 3170. Direto TAP, 30 para o 050, tá 3170. Tan 3170, número 1 na aproximação, está livre a velocidade. Muito obrigado. autorizo o TEP 3170 descer para 2000 pés. Quem se faz? A 3170, autorizado Duna, vista para 2000 pés. Autorizado a NFS da pista na zero, repete estabilizado. Conferendo estabilizado, muito obrigado, TEP 3170. Solitan Mike, Bravo Delta, na ponte 10. Solitan Mike, Bravo Delta. Na ponte 10, solicito autorização de rebote para a remota 103, já contactado com a Israel. Autorizado, rebote no término, Mike, Bravo Delta. Positivo, Delta. Teste 3170, estabilizado. A 3170, complete. Aproximação, chumeteiro na frequência 119, decimal 95. Vai chamar a torre, o Teste 3170, bom dia. Bom dia, o Teste 3170. 3170, pouso autorizado, pista no zero, vento 030 graus, 03 nós. Autorizado, pouso no zero, Teste 3170. Zona 70, no solo 00, táxi à direita, Alfa, reposte para ingresso na Juliette. Alfa, reposta para ingresso na Juliette, na 3170. Solo Mike Bravo Delta, parqueado na posição número 1 no 3, bom dia, obrigado. Bom dia. comando a Juliette da 3170. A 3170, táxi via Juliette, porta 10. Juliette 10, porta 1, 3170, boa noite. 9911, do Scott Kagan, and via the Medellin Arrival at level 050, Kennedy 1015. Send by Yama, Medellin Alpha, descend to 050, Alina 1901.